Will, você é um cara engraçadinho, você é muito legal, eu gosto dessa postagem, eu vi bastante com elas, você é um cara legal demais. Will, aquele pergunta é bonito. Will, eu gosto de você como amigo, eu gosto de você, todo mundo gosta de você, não fique triste, a depressão vai sumir. Você está no meu coração de amigos, a minha alma guarda você dentro dela. Will, não fique triste, Will, uma homenagem de Pedro, olha, Will.